Oitavo tema, tipologia dos objetos musicais. Primeira ideia, o tema e a versão. Transpor em som é uma coisa simples. Com uma partitura e mediante uma orquestra experiente, nós podemos propor toda espécie de combinações instrumentais graças a uma notação cada vez mais sofisticada. Assim podemos construir objetos mais e mais complexos. E tornar-se os perfis mais e mais pronunciados. Na transposição do som, decifrar tais blocos sonoros, constantemente empregados em música contemporânea, torna-se um árduo problema e embaraça não somente o amador, mas também, sem dúvida, o profissional bem experiente. Será que o músico ocidental saberia perceber tudo o que ele se orgulha em saber escrever? Inversamente, ele percebe muito bem isto, que é mais simples e que, porém, não sabe escrever. Depois de termos aceitado nas orquestras coisas tão exóticas como o tam-tam, não nos conduzamos perante eles como subdesenvolvidos. Nem nos contentemos em classificá-los grosseiramente de tam-tam graves. Esta denominação negligente marcará nosso embaraço. Não sabemos descrever o que não sabemos escrever. E a culpa fica por conta de nossa notação, que aqui é pega de surpresa. Reconheçamos seus limites. Além de não saber descrever um tam-tam, ela não saberia explicar um cluster de notas graves no piano, por exemplo, como um acorde de sons tônicos. Um tal bloco de sons assemelha-se muito a uma percussão em folha de cinco. Não saberíamos, pois, reduzir o universo sonoro a um sistema de signos tão particulares. Devemos, corajosamente, ao contrário, partir deste universo para elaborar um novo sistema de valores, mais geral, que contenha, como caso particular e importante sem dúvida, os valores tradicionais. Segunda ideia, regras de identificação dos objetos sonoros. A recapitulação do sonoro é uma tarefa arrojada. Atenhamos-nos a um esquema de segurança. Podemos interrogar os sons como índices, ou bem pelas significações das quais ele é o portador. Ou enfim, escutar o som por ele mesmo, tomando-se uma atitude muito particular que nós chamamos de escuta reduzida. Esta escuta só se liga aos efeitos do som, forma e matéria do objeto que percebemos. Do nível sonoro, entretanto, não julguemos tão rapidamente estas três formas de ouvir que levam nossa curiosidade, seja às fontes dos ruídos, seja ao significado do discurso, seja ao valor intrínseco dos sons. Gostaríamos de descobrir uma regra que se aplicasse provisoriamente a qualquer cadeia sonora e permitisse separar o elemento bruto, que chamamos precisamente objeto sonoro, isolando-o de suas estruturas. Porém, um objeto é sempre determinado pelas estruturas às quais pertence. Um elo está sempre ligado à corrente que ele forma. Verifiquemos isto nos exemplos que seguem y que recapitulan esquemáticamente los tres universos de la lenguaje humana y animal, de la música y del ruido. Guy, attends-moi. Tiens, mais... Oh, il est déjà parti? Podemos verificar logo nestes exemplos como nossas intenções de ouvir são diferentes. Na linguagem, trata-se de compreender o que se diz, o que, infelizmente, é impossível na linguagem do pássaro. Na música, sabemos bem que a escutamos por ela mesma e não por uma mensagem explícita que la contenha. Enfim, o ruído, como toda linguagem, comporta um código que nos remete, pelos índices que nos fornece, a uma anedota que ele conta. Sem precauções, isolamos os objetos de suas cadeias espontaneamente. Para a linguagem, a unidade será a palavra, elemento de sentido. Attends. Para o pássaro exótico, nos proporemos o trinado. Para a música, a nota, a menos que se prefira o acorde ou o motivo. E para o ruído, o conjunto dos índices que o ligam à sua causa. Verificamos agora que as unidades que decompomos assim, a partir de seu contexto, respondem a uma espécie de requerimento interno. Cada cadeia só nos dá seus elementos específicos, elemento de sentido, linguístico ou musical, ou de indução causal. Para penetrar ao nível sonoro bruto, devemos ser bem mais brutais. E, para ser universal, é preciso ser muito menos exigente. Bem entendido, renunciar ao sentido, sem a ajuda do contexto, e encontrar os critérios de identificação do sonoro, contrariamente aos hábitos de análise espontânea. Eis quatro objetos isolados das suas cadeias precedentes, apoiados numa regra única chamada articulação-apoio, que tende a cortar a sequência a cada instante onde se produza uma descontinuidade energética. Então... Possuímos assim, ao menos teoricamente, uma regra comum aplicável a todas estas disparidades, a de unidade de emissão sonora. Sílaba ou grito, impulso instrumental, fragmento de ruído, tal é este objeto sonoro concreto, de agora em diante isolado do sentido convencional ou habitual, que se nos apresenta para uma investigação mais geral do universo dos sons. Terceira ideia, critérios musicais do som. Mas muita atenção. Apenas começamos a examinar assim os objetos sonoros em geral com uma regra de identificação muito brutal e já devemos orientar nossa escolha dos critérios sonoros com uma intenção musical. E seria insensato querer classificar o universo de objetos sonoros sem haver decidido para qual finalidade. A procura de tais critérios consiste em orientar musicalmente o par articulação-apoio, em qualificá-lo, em retê-lo no aspecto mais musical. A articulação, orientada em termos de linguagem, se esforçava em caracterizar as consoantes. Nós negligenciaremos as consoantes para dar importância àquilo que chamamos sustentação. A energia fornecida no momento da articulação, comunicada só por um instante ou durante um certo tempo. Quanto ao apoio, a linguagem pouco se preocupava em qualificar a entoação, prendendo-se exclusivamente a cordas vogais. Negligenciaremos este aspecto do apoio para estudar só a estabilidade da tesitura. Graças à escolha desse novo par de classificação, sustentação e entoação, poderemos comparar os objetos sonoros tirados das cadeias precedentes em virtude do que podemos chamar os critérios musicais do som. Assim, combinando corpo sustentado e entoação fixa, nós podemos comparar. Gui! Depois, ainda com corpo sustentado, entoações variáveis. Oh! Depois, sem sustentação, impulsos de entoação fixa. Me. E, enfim, impulsos de entoação variável. Tia? Munidos desta bússola, sabemos de agora em diante navegar no oceano dos objetos sonoros e poderemos ainda refinar esta classificação. Vamos agora para um domínio de objetos ainda mais gerais, porém mais perto de nossa finalidade, o domínio dos objetos convenientes, dos quais o instinto nos indica que são musicalmente apropriados. Quarta ideia, critérios de feitura e de massa. Entramos assim na noção de feitura gestual, que corresponde à realização instrumental da sustentação. Estes gestos podem ser muito breves, percussão ou pizzicato, e pouco importa agora se se trata de cordas, de pele ou de madeira, de sons tônicos ou complexos. Todos estes objetos sonoros têm evidentemente por denominador comum uma feitura de tipo impulsivo. Ao contrário, os sons sustentados evocam logo uma feitura onde se revela seja o agente pelo seu gesto instrumental, seja o mecanismo gerador. Mas o compromisso subsiste. Uma sustentação é, depois de tudo, uma sucessão rápida de impulsos. Sabemos, inclusive, pela visão em câmara lenta de uma arcada, que o atrito mais límpido, a sustentação mais firme, é devida a uma série de microimpulsos. Entre impulso e som sustentado, cabe ainda um terceiro tipo de feitura, chamada iterativa. O exemplo mais banal é aquele do rulo das percussões. Mas já observamos que um contrabaixo no grave comporta também uma sustentação iterativa. E há os híbridos, onde se encadeiam, sem descontinuidade, sustentações de atrito e de interação. Tendo assim descritos os três tipos de feitura que qualificam a sustentação, definamos os três tipos de massa que qualificam a entoação. Toda vez que a entoação seja não só fixa, mas evocativa de uma percepção dominante da altura, diremos que se trata de uma massa onde predomina o caráter tônico, e assim classificaremos os sons seguintes, ainda que a altura seja menos predominante no terceiro exemplo. Na falta de uma qualidade de altura dominante, uma massa poderá, entretanto, ocupar uma posição fixa na tesitura, mais ou menos extendida, que poderia ser qualificada como irracional, posto que não é redutível a alturas exatas. Se diz agora que se trata de uma massa complexa. Por este termo, nós qualificaremos assim os clusters de notas inextricavelmente ligadas umas às outras, em oposição àquelas que se resolvem num acorde. Thank you. Enfim, se esta massa evolui em tessitura, podemos dizer que é uma massa variada. Quinta ideia, tipologia dos objetos equilibrados. Estivemos aplicando critérios tipológicos na tradução a partir do som, classificando objetos de diferentes procedências, sem nenhum cuidado às referências instrumentais. É possível proceder ao inverso e formar voluntariamente objetos conforme nossos esquemas tipológicos. Mostraríamos assim que não permanecemos prisioneiros de uma loteria. Utilizemos agora sucessivamente a orquestra e um piano preparado, corpos sonoros concretos e sons eletrônicos, e preenchamos 4 vezes em sucessão uma tabela de 9 espaços. Nas horizontais, os 3 critérios de feitura, e nas verticais, os 3 critérios de massa. Uma primeira tabela dá com fins pedagógicos estes exemplos orquestrais muito simples, ainda notados em valores tradicionais. A primeira linha dessa tabela, simbolizada pelas letras N', N', corresponde aos impulsos tônicos, às notas tônicas e às tônicas iterativas. Depois, a segunda linha, X', X', impulso complexo, notas complexas, notas iterativas complexas. Depois, a última linha, Y', Y', impulso variado, nota variada, nota iterativa variada. Eis agora a mesma tabela preenchida com objetos musicais tirados do piano preparado ou manipulados após a gravação. N', N', X', X', Y', Y', Y'. E agora, mais afastados ainda da loteria tradicional, sons de origem concreta que respondem aos 9 mesmos casos tipológicos. Primeiro, impulso tônico, nota tônica iterativa. Impulso complexo, nota complexa iterativa. Impulso variado, nota variada, nota variada iterativa. E, enfim, a mesma tabela para os sons de origem eletrônica. N', N', X', X', Y', Y', Y'. Sexta idea, objetos redundantes o muy breves, criterios temporales. Todas las tabelas precedentes precisan una duración óptima, aquella que corresponde mejor a memoria auditiva, tirando proveito de la percepción residual natural de nuestro cerebro. En esto que los objetos precedentes son bien equilibrados. Cualquier desequilibrio temporal hará escapar los objetos de nuestra tabela por un u otro exceso en sus dimensiones, muy breve o muy longo. Eis algunos sons muy breves. Se oirán mejor presentados isoladamente. Esta célula fue fabricada de fato por la juxtaposición de impulsos provenientes de los ejemplos precedentes y él no se diferencia mucho de una célula producida por una orquesta. Obteríamos así otras células juntando fragmentos de una secuencia de ruidos. O desequilibrio simétrico provém do cumprimento dos objetos, ou mais exatamente, de suas redundâncias. Enquanto que os exemplos precedentes continham muita informação, os exemplos seguintes contêm muito pouca. Os objetos se mantêm como começaram. Eles são agora sons homogêneos ou quase homogêneos. Os sons redundantes também podem manter rica homogeneidade por iteração. Falemos agora das tramas, que não podem ser comparadas aos sons homogêneos. São objetos longos, que contêm pouca informação e se desenvolvem gradualmente sem mudar muito suas características de massa. Um caso limite de trama é aquela de uma tônica que evolui lentamente em cor e em forma. Chamaremos tramas complexas a conjuntos de massas complexas ou variadas, evoluindo lentamente, tendo às vezes caráter iterativo. Sétima ideia, objetos excêntricos. Depois desses objetos redundantes, vamos falar de seus parentes afastados, membros excêntricos rejeitados pela família dos objetos convenientes. Eles são portadores de muita informação, fornecendo índices demais, cansando o ouvido por sua abundância. Eles apresentam o estranho paradoxo de combinar a incoerência musical por seus efeitos e a fatigante lógica de sua origem com as suas referências causais. No limite dos objetos musicais, uma caixinha modesta abriga este ser inestético sob a etiqueta de amostra. Isto é o efeito contraditório de uma execução coerente, porém deplorável. eis aqui uma arcada inábil ou até perversa. A amostra passará à vontade de um excesso a outro. Esta amostra, que poderíamos chamar também de trama, peca desta vez por um excesso de organização quase automática. Oscila, assim, entre uma informação banal ou exageradamente aleatória. A palavra aleatória foi pronunciada. Também aqui, os extremos se tocam. A repetição de uma infinidade de causas semelhantes produz frequentemente os mesmos efeitos sonoros que a permanência de uma causa única. Tais objetos levarão o nome de acumulações. Queda de pedras, crepitar de um fogo. Estas são feituras contínuas ou acumulativas, segundo o ouvido de quem as escuta. Aqui o acaso exerce sua fascinação. Acaso que a partitura prende voluntariamente como modelo. Devem ser definidos ainda dois tipos particulares provenientes da nossa oposição entre a redundância e originalidade. Eles são os pedais e as notas grandes. A noção de pedal, já utilizada em música, é facilmente generalizada, vendo que se trata aqui de redundância por repetição de uma célula original. Existe ainda um outro objeto intermediário entre a nota equilibrada e a trama. Este objeto, muito volumoso para ser uma nota, mas muito variado para ser uma trama, possui sua lógica interna. É uma nota grande. Oitava ideia, relatividade das classificações tipológicas. Ficou esclarecido quanto grosseira é a classificação tipológica constituindo uma organização prévia à música e à própria morfologia sonora. Um último mal-entendido seria de se exigir de tal tipologia casos unívocos, classificações definitivas dos sons. Afirmamos então que um objeto sonoro pode muito bem saltar de um caso a outro conforme o grau de atenção que nele depositamos e o nível de complexidade que um determinado contexto lhe confere. Esta observação poderá evitar discussões inúteis e perdas de tempo. Nada obriga que um tal som seja considerado tipologicamente no seu conjunto ou nos seus detalhes. Ouvinte é perfeitamente livre para decidir sobre o ângulo de análise que prefere para considerar o objeto, sendo que todas as escolhas serão igualmente instrutivas. Tomado no conjunto, o som é um ostinato, mas podemos também decompô-lo em células caracterizadas cada uma por um timbre instrumental. Estas células, por sua parte, decompõem-se em sons iterativos. Y finalmente, pode-se considerar isoladamente cada uma das iterações.